rua move o espírito. Canções no coração, no rap traga a vida dos amigos. Me calejei, fiquei mais velho de tanto insistir. Agora eu sei quantos ladrões correm aqui por mim sair da lama. Ah, tirei sujeira dos ombros e quem não soma sai das costas, tô mais leve no tom. Quero ser útil pra cada, compartilhando até fumaça. Que o verdadeiro faça que trutar, ninguém tá de graça. Eu tô fazendo som, a vida ela é eterno. Nenhum poeta se cala com a dor do cemitério. Construindo um futuro bem longe dos bicos sujos. Falar de mim resmunga, vai ficar ligeiro no escuro. Verdade a rua decora, do coração pra fora. Sei quem não merece, pra quem vai dedicatória. De sentinela, vagabundo, agora monitora. Sei que pra alguns manos é polvinha, é profissão agora. Ando da norte a sul, cartão de acesso meu truto. Tô vendo a hora de sujar aqui minha mão com alguns. Tô à procura da luz, olho pra frente e pra trás. Eu vou até o fim, pula desse barco jamais. Cria nação no meio do tiroteio. Se tava quente o bagulho, eu trago fogo por meio. Quebrando o bloqueio, minha resistência já não é o bastante. Fazendo certo, pois no jogo aqui só tem uma chance. Juntando amigo e inimigo, também causando perigo. Se organizando pra família, tá segura comigo. Pra ser fiel ou vim, vou registrando momentos de militante das ruas que faz seu corre em silêncio. É ser real, em carne, osso, pele e coração. Movimentando espião, pro checkmate ser com decisão. Com pé no chão, independente da situação. Faço na terça, pra que na quarta tenha reação. Amor e ódio, sangue que é apostado em cada. A verdade reina independente da sua caminhada. Lapidando o coração, vem expondo valores. O mundo é cinza, mas na canção eu trago as cores. Em cada sou minha vinda, a tinta no mundo cinza. Parece que a caneta é viva aqui riscando rimas. Pra ser fiel o tempo, observando as mentiras. Tira da frente que no futuro atrapalharia. A rua selva vai guiando vários corações. Me camuflando, tô rapidão eliminando os leões. Juntando time aqui, quadrilha crime. Com ameaça de vagabundo, os ladrões não suprime. Minha vida um filme que vai rodando. Família, nós que atuam em cada som gravado, relatando a minha e a sua. É sem censura, firmeza nos alto-falante. Com o nome limpo na rua, eu vou seguindo adiante.